Ono 620, 30 colagina pistola 0, vento 110 graus, ano 49. Gente, Luiz e colagem pistola 0, bola 620. Torre Salvador, azul 2719. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 2719. Oi, Salvador, está 620, decolou 40, chama o controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, meu bom. Azul 2719, autorizado pouso na pista no 0, vento 6210, continue a aproximação guardando pista livre. Tráfego na quarta milha para pouso na 1-0, mas é a posição. Azul 27 no 1, Sol Fosco 44, libera direito, chame sua linha no 21, corrigindo. 121, desce no 1, correto. 211 na porta, Azul 27 no 1. Salvador. Puxané, 6210, utilizado pouso na pista 10, vento 120 graus, 13 não. Livre, pouso na 10, Oxané. A 3367 ali, mantém? Ali mantém, a 3367. Reposte quando pronto para ingresso. Reposta lá, tá 3367. Puxané 6210, salto 46, direito no 211. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, 11 não. Autorizado a alinhar e decolar da 3367. Alicante, desce 267, decolou 50, chega o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Torre, voo 1169, pode esperar 190, pronto. Voo 1169, ali mantém 50. Autoridade Lima, ali mantém 190, voo 1169. Voo 1169, autorizado a decolagem na pista no zero, vento 1110 graus, 1119. Autorizado a decolagem no zero, voo 1169. Oi, Oscar, Golf e Uniforme. Falta Tango, Oscar, Golf e Uniforme, prossiga. Estabilizado na 1-0. Continua a aproximação, guarda no pista no zero livre, o ajuste no zero no 4. E no 1169, decolou 53, chama o controle 120, decimal 8. 1208, mais uma. Copa Tango, Oscar, Golf, Uniforme, motorizado, pouso na pista no zero, vento 120 graus, 129. E Uniforme. Oscar Golf Uniforme, Salto 256, libere direito no solo em 121, décima 1. Muito obrigado, Sala. Solo Oscar Golf Uniforme, livrou no 043. Salvador, voo no 869. Voo no 869, continua prestando o seu modelo de ser livre. Oi, Salvador, voo no 869. Voo no 869, continue prestando o seu modelo de ser livre. Marcando, 869. Voo 869, autorizado, pouso na pista no 0, vento 190 graus, 99. Pouso autorizado, pista no 0, Salvador, TAM 390 estabilizado, baixado e travado, ele é FX390. TAM 390, continua para cima, guardando pista livre. Guardando pista livre 390. Voo no 869, solo seu 08, direito no 21, décima 1, com solo. 21, boa, 869. TAM 3190, autorizado, pouso na pista no 0, vento 110 graus, 119. Livre pouso no 0, TAM 3190. Bom dia, Cadu. Oscar Golf Uniforme autorizado, ingresso na pista 35, via cabeceira 35, prosseguir o táxi, rebote liberando a pista. Escreveu se liga, estacionar, Oscar, Golfo Uniforme. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho. 3190, solo 311, libere direito, chame o solo em 1211 desse nome. 3211? Torre Salvador, boa tarde, o 2233 da passarela, estabilizado sinal ILS X-Ray. Reporte passando em Jacerra, 1014 no ajuste, passarei 2223. Reporte estarei em Jacerra. Passaredo 2233, passa o Índia, Serra, trem baixado e travado, já avisou. Passaredo 2233, avistado, pistola zero, pouso autorizado, vento, uma centena, 10 nós, Passaredo 2223. Tem livre pouso, Passaredo. Azul 2591, após o tráfego da passarela do curto final, autorizado ali em manter, pistola zero. Tráfego da curta final, passarei 2223 no solo 22, livre à direita na Eco, chame solo 21, decimal 9. Corrige 211, boa noite. Fale para a Eco, chamada 211-2233. Azul 2591, decolagem autorizado 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Azul 2591, decolado 24, chama o controle 208, por favor. Pula 208, obrigado, boa noite, senhor. 2591 da Azul. Torre Salvador. Boa tarde, voo 9645. Voo 9645. Boa. Ajuste altímetro no 0, no 4, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Prossegue a aproximação no 0, no 4, voo 9645. Confirme, já avisou o campo? É uma convergência entre nós e o campo, é coisa pouca, já vai mesmo. Ok, seguinte, voo 9645. Voo 9645. Ok, visual agora, voo 9645. 9645 avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-0, 0 graus, uma centena com 8 nós. Fica com pouso, pista 1-0, voo 9645. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6973, ponto espera pronto, visual, aeronave na curta. Azul 6973, tráfego na curta 37 da Gol, após a passagem autorizada, ali mantendo 1-0. Após o Gol, ali mantém 1-0, 6973. Luna 645 no solo 31, livre na Eco, chama 21, décima 1, boa noite. 21, Ana, boa. Azul 9973, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-0 graus, 089. Decolagem autorizada 1-0, 6973. Gente, voo 966, continua a aproximação, é ponte visual com o campo, operação visual, acabada aí na aproximação, 1500 pés, o ajuste 1014. Você vai informar visual, 0014, no 4, voo 1966. Voo 1-1-66, visual a 5 milhas da cabeceira. 1-1-66, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 1-0, voo 1-1-66. Azul 6973, decolado 233, controle 208, meu voo. Vai passar para o controle 208, azul 6973, boa tarde. O Xanay 6201, no chamador? Negativo, mas está nesse botão 6201. Ok, ciente. Está visual com o tráfego na final, 37 da Gol. Após a passagem do tráfego, autorizado ali a manter pistão no 0, Xanay 6201. Uno 1-1-66 no solo 35, livre de próxima direita, chame solo Salvador 21 décima 1, boa noite. Direita, Salvador 121 décima 1, gol 1-1-66, boa noite. Xanay 6201, decolagem autorizada, pista 0, vento 1-0-0 graus, 1 centena, 8 nós. Xanay 6201, decolar 237, chame controle, Salvador 208, bom voo. 208, bom voo. Salvador, boa noite, São 3894. São 3894, avistado, pista no zero, pouso autorizado, o ajuste altímetro na 0-4, vento uma centena, 7 nós. Leve pouso no zero, São 3894.